Nesta impressionante fotografia aérea em preto e branco, Sebastião Salgado retrata a encosta da mina de Serra Pelada, transformada em um verdadeiro muro humano de trabalho. A parede, talhada em camadas irregulares, se assemelha a um imenso formigueiro escavado com as mãos, onde centenas de trabalhadores ocupam pequenos nichos, degraus e plataformas, cavando, carregando, peneirando, observando. A imagem possui uma qualidade quase abstrata. Os corpos e chapéus brancos se repetem em padrões que lembram pintura pontilhista ou mosaico, e ainda assim, cada ponto é uma vida. A escala é tão grandiosa que os garimpeiros se tornam quase miniaturas, e isso não diminui sua importância, mas reforça o absurdo de suas condições. Cada degrau cavado é um risco. Cada espaço habitado, uma tentativa. O que Salgado registra aqui é o sistema corporal da sobrevivência, uma ocupação total do espaço, uma organização espontânea, baseada na urgência da esperança. Não há gruas, não há máquinas, não há segurança, só a geometria da resistência humana. É uma cena de repetição e improviso, de beleza formal e brutalidade concreta. Esta imagem resume visualmente o que é Serra Pelada: a terra aberta pelo corpo, a paisagem moldada pela necessidade, a arquitetura do ouro feita de carne, barro e sonho.